supermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. Então, tudo começou com a minha pastelaria de sêmen, que aquele skatista arrombado vomitou e deixou geral constrangido. Mas eu subi na vida, cordão de ouro e Lamborghini, muitas fitas, vixe. Eu fiquei muito rico, fiz a minha padaria com café de sêmen. E depois eu cresci mais e virei um hipermercado de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. Então, certo dia, o skatista entrou no hipermercado e falou: aí, amigão, eu sou lá de Sorocaba, eu quero consumir coisas da sua loja, eu quero comprar um camping, eu quero comprar uma vitrola. Eu falei: tudo bem, pode comprar, você é muito bem-vindo aqui, mas tem que respeitar todos os supermercadetes. As pessoas que trampam no supermercado começaram a ejacular em tudo, tudo. E as pessoas começaram a deslizar e cair, se afogar em sêmen, em todo mundo. Fazendo fila pra poder ver a mulherada com a piroca de fora fazendo chover. Porra, chover porra, chover porra, porra, chover, chover, chover porra. E todo mundo de boca aberta consumindo. O skatista ficou com nojo, começou a vomitar. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. O skatista todo vomitado começou a delirar e chorar e falar: porra, por quê? De novo, porque você faz isso todo ano? E eu disse: porque eu posso, tá? Então eu peguei meus cordão de ouro e minhas Lamborghini e falei: tá vendo isso aqui? É o mercado do sêmen, a mão usada na piroca. Todo mundo gosta. Todo mundo comemorou e fez uma fila maior ainda. A cidade contemplava o império do sêmen, feito com minhas próprias mãos e as mãos de um monte de funcionário explorado por mim, porque é assim que as coisas funcionam. E todo mundo começou a ejacular na fila e olhar. O senhorzinho que tava na padaria aquele dia também, ele já ejaculou as 3 vezes. O skatista voltou a vomitar, porque aqui é o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. É o hipermercado de sêmen, todo mundo consumindo muito sêmen. Vamos lá, mega feirão de sêmen, queima de estoque de sêmen. Thank you. Pedro Pascal Mendeja.